durante a guerra. Antes da dança, o arco e a flecha. Na face das águas, a fúria de titãs. Prepara o alimento, mistura com remo. Impulsa a cachoeira, na dança impulsa a cachoeira. Avançar, mulheres guerreiras, a marchar, mulheres guerreiras. Segredos roubados, deuses profanados. Pare o artista, corrompe o que tocam. O mundo em caos mergulhado. O choro tá, mas não se cala. É nossa hora, é nossa retomada das doze titãs. As doze titãs. Se ruge pra devorar, e o se vigia para calar. Toque se avança para corroer. Qualquer iuate grita para vencer. Marcha, Wakoborã, marcha, Wakoborã, Munduruku, Munduruku. E psicaite das sete quedas, o portal. Luz e vitória, os espíritos descem em espiral. O banquete ancestral. Cantos e danças, o amor a ti. Inicia o ritual. Na dança impulsa a cachoeira. Na dança impulsa a cachoeira. Avançar, mulheres guerreiras, a marchar. Na dança impulsa a cachoeira. Na dança impulsa a cachoeira. Avançar, mulheres guerreiras, a marchar. Mulheres guerreiras.